Oi, pessoal. Olha só, hoje a gente vai bater um papo sobre um conceito, bem forte, né? Confiança em Deus. Mas para um ângulo um pouquinho diferente, talvez. Vamos dar uma olhada nos trechos do livro Ruthless Trust. A tradução seria algo como confiança implacável. É do Grantham Manning. Essa palavra implacável chama atenção, né? Chama mesmo. É forte. Pois é, e a nossa ideia aqui é tentar desvendar o que essa confiança tão intensa significa de verdade. Por que será que é tão difícil às vezes? E como isso tudo se liga com gratidão, com a nossa visão de Deus? A gente vai usar uns trechos do livro que a gente recebeu para essa nossa conversa, tá? Bom, para começar, o que ele quer dizer com essa tal confiança implacável? No prefácio, parece que ele coloca isso contra a autopiedade, sabe? Exato. E contra o foco excessivo na gente. Ele até chama essa mudança de segunda conversão. O que é isso? Então, implacável aí não é no sentido de ser duro, mas de não ter espaço para essa pena de si mesmo, para o egocentrismo. A segunda conversão, para ele, é justamente essa virada de chave, sabe? Sair do foco no eu e se apoiar de um jeito radical em Deus. Mudar o centro de gravidade mesmo. Entendi. Faz sentido. Mas aí vem a pergunta que não quer calar, né? E o próprio livro parece que toca nisso. Como é que se mantém essa confiança quando a vida dói de verdade? No meio do caos do sofrimento que a gente não entende? Sim, ele encara isso de frente. O texto não foge da dificuldade, não. Ele reconhece essa angústia, sabe? Aquilo que pode destruir a confiança. Não dá resposta fácil, não. Admite que a gente não entende tudo. Mas a proposta é buscar essa confiança apesar da dor, entende? Não só quando tá tudo bem. Nossa, é forte isso. Confiar mesmo com a ferida aberta. É por aí? E tem outra coisa que ele diferencia bem, né? Não é só acreditar que Deus existe, tem o confiar nele. Qual a diferença na prática? Isso é fundamental para ele. Acreditar pode ser só na cabeça. Confiar é do coração. É uma entrega ativa, mesmo sem ver tudo claro, sabe? É colocar a vida nas mãos de Deus no dia a dia. Como se fosse um salto. Exato. Ele até cita a Madre Teresa, que falava que preferia a confiança à clareza no trabalho dela. É um salto no escuro, mas para alguém. E para dar esse salto, imagino que ajude ter uma ideia de quem é esse alguém. O livro fala do Kabod de Deus, a glória. Ah, sim, o Kabod. Como essa ideia de uma grandeza tão imensa se conecta com a confiança? Totalmente. Kabod é essa palavra hebraica para majestade, para o peso, para o brilho de Deus. É algo que, uau, ultrapassa a nossa compreensão. Pensar nisso, mesmo que só um pouquinho, ajuda a botar nossos problemas em perspectiva, né? Lembra do Tomás de Aquino? Lembro. Que disse que tudo que escreveu era palha. Isso. Depois de uma experiência profunda com Deus, essa percepção da grandeza divina, bom, ela alimenta a confiança. E Jesus, onde ele entra nisso tudo? Como ele faz essa ponte entre essa grandeza toda e a nossa vida? Jesus é apresentado ali como a própria cara desse cabode, sabe? A forma como Deus se fez conhecer ficou acessível para a gente. Então, confiar nele junta as duas coisas: a fé, acreditar em quem ele é. E a esperança acreditar no que ele promete. Fé e esperança juntas. Isso. O exemplo do centurião que ele usa é perfeito para isso. Ele tem fé na pessoa de Jesus e esperança na palavra dele. Pronto, confiança. Legal. E essa confiança toda parece que tem um jeito bem concreto de aparecer no dia a dia. A gratidão. É isso. Exatamente. O Manning diz que a gratidão constante talvez seja um maior sinal de quem confia de verdade. Mesmo nas dificuldades. Sim, uma gratidão que abraça tudo, o bom e o ruim como parte do pacote, digamos assim. Mas, para isso, tem que estar atento, né? Estar presente no agora para conseguir enxergar as pequenas dádivas. É, faz sentido. Mas ele também alerta para uma confiança contaminada, né? O que estraga essa confiança? Ah, sim. Tem várias armadilhas, né? O medo é uma delas. Aquela necessidade de controlar tudo. Sei como é. A presunção também, que é tipo esperar que Deus faça o que é nossa parte, sabe? Ou até a falta de sinceridade com Deus sobre o que está pegando dentro da gente, nossas lutas. Isso tudo contamina. E o contrário disso, a confiança limpa, digamos assim. Seria a confiança humilde, Mas olha, humildade para ele não é se achar um nada, tá? Não. Não. É ser brutalmente honesto sobre quem a gente é, nossas limitações, nossa dependência dele. E aceitar isso sem ficar focado no próprio ego. Tirar o foco de si. Isso. E colocar em Deus. A história do vaso rachado que ele conta é linda para ilustrar isso. Ah, eu conheço. Deus usa nossas falhas, nossas rachaduras, para fazer coisas incríveis, muitas vezes de um jeito que a gente nem percebe. Que demais! Então, no fim das contas, essa confiança toda acontece... É! Aqui, agora, no meio da nossa rotina maluca. Exatamente aí. Ele chama isso de geografia do nada. É no aqui e agora, por mais comum que pareça. É nesse momento presente que a gente encontra Deus e vive essa confiança. Não no futuro ideal, nem no passado. É ouvir a música do que está acontecendo. Nossa, que bonito isso. Então, resumindo um pouco, essa confiança implacável não é ausência de luta, né? De jeito nenhum. É mais um compromisso teimoso, sem ficar se lamentando, de se entregar para Deus mesmo quando está difícil. Isso. Uma confiança que vem do amor de Jesus, que se expressa na gratidão e na presença, no agora. É uma jornada. Uma jornada contínua. Exato. E para a gente ficar pensando, o livro termina com uma ideia bem igual. Ele sugere que a nossa confiança talvez alegre mais a Deus do que a gente dizer eu te amo. Forte, né? Muito. Porque confiar seria a maior prova desse amor. Fica aí a pergunta, né? Como essa ideia de que a nossa confiança é um presente para Deus pode talvez mudar o jeito que a gente encara essa busca por confiar mais? É uma bela reflexão para a gente levar.